sua saudade com mais alegria e descontração. Aqui, aqui, é a carroça da saudade. A viagem que conquistou o povo do Pará. Eu, ela, eu e o garçom bar e ela, e ela, eu e o garçom bar e ela, e ela, o seu garçom, cerveja, e da minha mesa você tira um copo, o seu garçom. Cerveja, e da minha mesa você tira um copo. Deixa eu tomar do copo que foi tatuado com o beijo dela. Deixa eu provar de novo a marca do seu beijo que ficou no copo. Não vá, amor, não me deixa aqui sozinho nesse bar. Sem você não sei mais o que fazer. Estou a lhe esperar. Parararararará, pararará, parararararará. Rodriguinho e Lula, ponte tsunami de emoções. O seu garçom, cerveja, e da minha mesa você tira um copo. O seu garçom, cerveja, e da minha mesa você tira um copo. Deixa eu tomar do copo que foi tatuado com o beijo dela. Deixa eu provar de novo a marca do seu beijo que ficou no copo.